Os encontros de apuramento para o Campeonato Europeu vão disputar-se entre 3 de setembro de 2010 e 15 de setembro de 2011. O sorteio realizou-se hoje na Polónia, mas ontem houve problemas. Carlos Queiroz assumiu à chegada a Varsóvia um desentendimento no aeroporto de Lisboa com o comentador televisivo Jorge Batista. Este queixa-se de agressões físicas por parte do treinador, mas Queiroz admitiu apenas uma troca de palavras mais azeda entre ambos e uns empurrões na manga de acesso ao avião, mas que não passou disso, segundo Queiroz, e que depois, já durante o voo, terão os dois conversado e ultrapassado o incidente. O técnico não quis alongar sem explicações, refugiando-se no caráter pessoal do facto. Já Jorge Batista disse ter sido provocado e agredido por Carlos Queiroz, em declarações à agência Lusa, mas não quis adiantar outros pormenores. Assim que o jornalista confirmou ter sido agredido pelo selecionador e contrariou as declarações deste. Houve mais do que uma troca de palavras, houve ataque físico. Eu estava a tomar um pequeno almoço e a falar ao telefone com um colega da UEFA quando ele começou a provocar-me. Eu reagi, depois ele agrediu-me, deu-me um soco, tentei reagir, tentei dar-lhe dois pontapés, acabou com os passageiros a puxarem-me e dois elementos da federação a puxá-lo. Ele estava fora de si e eu não estava à espera, porque não se espera que um selecionador nacional parta para cima de um jornalista ou comentador. Foi o que contou Jorge Batista. Refira-se que Batista também colabora com o UEFA há vários anos e rumou à Polónia na condição de delegado do organismo. Fora de hipóteses estão a apresentação de queixa contra Carlos Queiroz e a abertura de um inquérito sobre o caso. Para fecharmos o capítulo de competições internacionais, Olegário Benquerença vai participar no próximo Mundial. O árbitro português viu a sua presença confirmada na África do Sul na sexta-feira, segundo anunciou a FIFA. É a primeira vez que um juiz nacional apita uma fase final do campeonato desde o Coreia-Japão, 2002. O árbitro de Leiria, de 40 anos, vai ser um dos 30 árbitros que vão estar presentes no torneio que se inicia 11 de julho, tendo a companhia dos assistentes José Cardinal e Bertino Miranda. Árbitro desde 1989, Olegário Benquerença está na primeira categoria desde 1995 e recebeu as insígnias da FIFA em janeiro de 2000. É o 7º português a apitar um Mundial e o 1º desde 2002, ano em que Vítor Pereira foi ao Coreia-Japão. Vão estar presentes em África 10 árbitros europeus, 4 da Ásia, 4 da África, 4 da CONCACAF, 6 da CONMEBOL e 2 da Oceânia. Cada um vai receber um prémio fixo de 33 mil euros e vai ter todas as despesas pagas pela FIFA. Liga Sagres, o Benfica empatou ontem a uma bola no terreno do Vitória de Setúbal. A equipa liderada por Jorge Jesus beneficiou de um gol da própria baliza de Ricardo Silva, mas outro autogol, desta vez de David Luiz, restabeleceu a igualdade. Já nos contos, Cardoso ainda teve uma grande penalidade, mas enviou a bola à barra e desperdiçou a hipótese de dar o triunfo aos encarnados. No encontro de abertura desta 18ª jornada, também ontem, o outro grande Lisboa, o Sporting, perdeu em Alvalade por 2-1 contra a Académica. Orlando abriu o marcador, mas João Moutinho empatou ainda na primeira parte. No entanto, João Ribeiro marcou no segundo tempo e os estudantes impuseram mais uma derrota aos Leões. Resultados: Sporting 1, Académica 2, Vitória de Setúbal 1, Benfica 1, Olhanense 1, Nacional 0, Rio Ave 2, Leixões 0, Marítimo 1, União Leiria 0, Vitória Guimarães 1, Passos Ferreira 2. Esta hora começou às 8h15 o Porto Naval. E amanhã, à mesma hora, começa o Belenenses Sporting de Braga. O Benfica, em líder provisório, tem 46 pontos, mas tem mais 2 jogos que o Braga, que tem 42. Também com menos 2 jogos, o Porto é terceiro, tem 36. O Sporting, com 18 encontros, 27 pontos. O Leiria, com 19 partidas efetuadas, 26 pontos. Depois, todas com 18 jogos efetuados, tudo regularizado, estão Marítimo, com 25, Nacional, com 24, Guimarães e Rio Ave têm 23 pontos e fecham a primeira metade da tabela da Liga Sagres. Na Liga Vitalis, o Beira-Mar continua na corrida pela subida de divisão. Nova vitória importante este fim de semana, desta vez no terreno de outro candidato, o Feirense, por 2-0, com os 2 golos a surgirem apenas nos descontos. No outro jogo grande do fim de semana, o Oliveirense derrotou em casa o Santa Clara por 1-0. Vamos então conhecer os resultados. Feirense 0, Beira-Mar 2, Varzim 0, Estoril 0, Oliveirense 1, Santa Clara 0, Desportivo das Aves 1, Trofense 0, Sporting da Covilhã 1, Gil Vicente 2, Carregado 0, Penafiel 3, Portimonense 2, Sportivo Chaves 1, Fátima 1, Freamunde 1. O Beira-Mar é então líder destacado, tem 36 pontos. Segundo é Portimonense com 32. Oliveirense e Santa Clara aparecem pouco depois, têm 29 pontos. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Se andas triste, melancólico, aborrecido, cansado, amolecido, amarfanhado, sabes o que te faz falta? É a Vitamina K e é a Antena Web que te dá. Às quintas e sextas-feiras, às 19h, Catarina Silva apresenta Vitamina K. Vitamina K, às quintas e sextas, às 19h, só aqui, na tua Antena Web. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno, às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo, na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Outras modalidades, a seleção portuguesa de rugby ficou ontem mais longe do apuramento direto para o Mundial 2011. Portugal perdeu contra a Rússia por 14-10. Num encontro disputado num verdadeiro lamaçal em Sochi, Portugal teve grandes dificuldades perante o maior poderio físico dos russos, que tiveram um forte aliado no relevado do estádio Slava Mitrovica, transformado num enorme campo de lama. A partida marcou as estreias do luso-australiano Joe Gardner, que marcou os 10 pontos de Portugal, de Coran Stickling, segunda linha de origem sul-africana, e do pilar Francisco Fernandes. A derrota mantém a seleção nacional na terceira posição do Europeu das Nações, com 13 pontos, mas agora com 3 de desvantagem para a Rússia, que segue no segundo posto, o último de acesso direto ao Mundial da Nova Zelândia. O grupo é liderado pela Geórgia, tem 17 pontos. O terceiro lugar da competição dá acesso à fase de repescagem para a prova. O próximo jogo é no sábado contra a Geórgia, em Lisboa. Também ontem arrancou o torneio mais importante a nível de seleções na Europa. No jogo de abertura do torneio das Seis Nações, a Irlanda, detentora do título, derrotou a Itália por 29-11. A Inglaterra ganhou o duelo britânico contra o País de Gales por 30-17. Já hoje, a França foi à Escócia vencer por 18-9. Portugal desceu de divisão na Fed Cup, a Taça das Federações, em ténis. No complexo do Estádio Nacional de Jamor, a derrota lusa percebe-se facilmente pelos jogos de singulares. Neuza Silva, Michel Brito e Maria João Kohler não conseguiram vencer qualquer encontro contra as jogadoras da Croácia, Suíça e Roménia. Salvaram-se apenas os encontros de pares com as croatas e romenas. Ontem, no play-off da luta pela manutenção na partida decisiva, Michel Brito perdeu por duplo 6-3 contra Svetlana Pironkova, confirmando assim a despromoção. Em 11 jogos realizados esta semana, 2 vitórias e 9 derrotas foi o saldo das jogadoras lusas. A equipa feminina do Colégio João de Barros foi hoje afastada dos quartos de final da Taça Challenge em handball. Perderam com as ucranianas do Podatkova e Steel por 32-17. Na segunda mão dos oitavos de final da prova, ao intervalo, a formação lusa perdia por 19-10. Ontem a equipa portuguesa tinha já sido derrotada, também no pavilhão Eduardo Gomes, em Pombal, por 31-22. Na divisão A1 do Voleibol Nacional, realizou-se a 26ª e última jornada. Vamos aos resultados de ontem. Leixões 0, Sporting de Espinho 3, Benfica 3, Académica de Espinho 0, Caixão da Maia 3, Vitória de Guimarães 2, o jogo grande da jornada, Caldas 3, Muris 1, Vila Condense 3, Baxico 1 e Fonte Bastardo 3, Marítimo 0. O Sporting de Espinho foi o campeão da fase regular. Em 22 jogos, somou 21 vitórias, um total de 43 pontos. Ficou assim definido o alinhamento para os play-offs na luta pelo título. Sporting de Espinho, Marítimo, Benfica encontra os Muris, o Guimarães, o Vila Condense e o Caixão da Maia, o Fonte Bastardo. No play-out, para fugirem à despromoção, vão jogar Académica de Espinho, Machico, Caldas e Leixões. Handball 1, com os primeiros da tabela a vencerem os respectivos encontros, destaque para o triunfo do campeão nacional Futebol Clube do Porto, que bateu no Dragão Caixa o Águas Santas por 42-21. O dobro dos gols marcados pelos adversários. Resultados da 15ª jornada, Marítimo 23, Sporting 33, Porto 42, Águas Santas 21, Faf 29, Sporting de Horta 35, São Bernardo 21, ABC 29, Benfica 29, Chico 27, Belenenses 23, Madeira Sade 21. O Porto continua líder, tem 40 pontos, mais um que o ABC, mais dois que o Belenenses e mais três que o Benfica. Vai equilibrado o Campeonato Nacional de Handball. Esteve à vista a primeira derrota da equipa de basquetebol do Benfica na Liga deste ano. No pavilhão do Ginásio Figueirense, hoje os encarnados perdiam por 17 pontos já no terceiro período. E a faltar apenas um minuto para o final do jogo, o Ginásio vencia por 93-85. Mas aí apareceu Diogo Carreira ao apontar dois triplos, um deles a 3 segundos do fim. No prolongamento, os campeões nacionais acabaram por vencer por 113-107 num grande jogo de basquetebol. Noutra partida importante do fim de semana, vitória para a Ovarense, no terreno do Vitória Guimarães, por 78-71. Vamos então aos resultados da 12ª jornada. Cabo Madeira 88, Vagos 76, Eliabum 69, Porto 61, Académica 84, Física 83, Ginásio 107, Benfica 113, Vitória Guimarães 71, Ovarense 78, Barreirense 62, Sampaense 71. O Benfica em lidera, tem 24 pontos, 12 vitórias e 12 jogos. Alvarense é segunda com 22, o Guimarães é terceiro com 21. No Hóquei Patins, a primeira derrota do Porto esta temporada. Os campeões e líderes da prova perderam ontem por 2-1 na deslocação aos Açores contra o Candelária. À 14ª jornada, o primeiro desaire para os portistas, que foi logo aproveitado pelo Benfica, que bateu em casa o Paços de Arcos por 4-2. Resultados: Golpilhares 1, Hóquei de Barcelos 3, Física 2, Oliveirense 4, Oeiras 1, Porto Santo 0, Valongo 5, Juventude Viana 4, Académica de Espinho 6, Hóquei de Braga 4, Benfica 4, Paços de Arcos 2 e Candelária 2, Porto 1. Apesar da derrota, os portistas lideram com 37 pontos, o Benfica é segundo, tem 35. Mais atrás aparece a Juventude Viana em terceiro lugar com 26 pontos. A fechar, uma notícia que nunca é agradável dar, o selecionador italiano de ciclismo Franco Ballerini, vencedor da Rainha das Clássicas Paris-Roubaix 95 e 98, morreu hoje aos 45 anos, na sequência de um acidente registado no Rally de Larciano, em Itália. Ballerini alinhava na prova como copiloto de Alessandro Ciardi, o qual, por seu lado, se encontra em estado de coma no hospital de Pistoia. Nascido em Florença, Ballerini era desde 2001 selecionador da equipa italiana de estrada para os campeonatos do mundo de ciclismo e para os Jogos Olímpicos. Sob o seu comando, a Itália conquistou 4 títulos mundiais através de Mario Cipollini, Paolo Bettini e Alessandro Ballan, além de uma medalha de ouro olímpica por Paolo Bettini em Atenas 2004, onde a de prata foi conquistada pelo português Sérgio Paulinho. Além de ter ganho 2 vezes a Paris-Roubaix, prova na qual também foi segundo em 93 e terceiro em 94, Ballerini ganhou igualmente a clássica Paris-Bruxelas em 1990. notícia que fechou esta edição de Desporto Antena, de domingo 7 de fevereiro. Voltamos na quarta-feira, às 8h30. Até lá!